E num clima de Semana Santa, o Questão de Sensibilidade chega até você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. Vocês que nos acompanham diariamente neste horário das 8 às 9 da noite aqui na Melodia FM, a Educativa de Varginha, do sul de Minas Gerais, para todo o espaço sonoro, não só da região, mas de todo o nosso país e, não é ousadia de se dizer, para todo mundo, porque a nossa Melodia FM está 24 horas online e a programação toda pode ser ouvida pela internet e o é, com ouvintes que temos em outros espaços. Por isso, o Questão de Sensibilidade chega com essa voz tão espraiada por tantos espaços diferentes, mas chega de mansinho, trazendo hoje uma programação especial de Semana Santa, a exemplo dos demais dias desta semana, desde segunda-feira que estamos com uma programação dedicada a esse clima de maior introspecção, de maior sensibilidade, justificando a nossa proposta e reafirmando aquilo que sempre quisemos trazer a todos vocês, nossos ouvintes, que é um momento maior de irmanação. Boa noite, Renato Tavolieri Filho com vocês. E o Questão de Sensibilidade de hoje traz a música especial de Johann Sebastian Bach. Alguns de seus concertos, trechos escolhidos, porque eu não sei, é difícil de se colocar isso, mas quando se pensa em música sacra, o nome que nos vem à mente, sem dúvida, é o de Bach. E as suas composições, as suas missas, os seus oratórios, as suas cantatas são inesquecíveis e, sem dúvida, falam direto à nossa alma. E já que é essa a nossa proposta, talvez ele fosse uma presença indiscutível e que não poderia estar distante de nós nesta Semana Santa que estamos vivenciando hoje. Amanhã é sexta-feira, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, e não sei, mas eu quis reservar, talvez, de todas as seleções musicais, aquela que mais corresponde ao clima da sexta-feira da Paixão. São músicas que têm uma dose de melancolia, uma certa tristeza, mas muita poesia ao mesmo tempo, por tudo aquilo que esse dia significa. E, embora não sejam muitas delas necessariamente composições específicas para a Semana Santa, e nem mesmo composições com propostas religiosas, elas se prestam tanto a esse clima e, num sentido maior, elas, sem dúvida, nos transportam para uma religiosidade, para uma espiritualidade, melhor dizendo, muito mais infinita e, sem dúvida, muito mais vivenciada interiormente se você se abrir a ela. Então, eu fico aqui com uma situação um pouco delicada, mas eu vou lançar essa proposta. Se por acaso o nosso programa não vier a ser transmitido, o que é uma possibilidade, porque a nossa rádio, como uma rádio da municipalidade, ela muito possivelmente transmita a Santa Missa amanhã. E se o fizer, pode ser que o horário cubra o nosso, então o nosso programa não vá ao ar, como aconteceu ano passado. Mas vocês podem ouvir esse programa, que realmente está interessante, pela música que programamos para amanhã. Vocês podem acessar a nossa página da rádio no www.acasadapedra.com.br. Lá no menu da esquerda tem um linkzinho piscando, questão de sensibilidade. Lá clicando, vocês irão abrir uma página, e nessa página, que é um blog nosso aqui do Questão de Sensibilidade, vocês encontrarão o programa do dia e todos os programas já apresentados. Então, eu os aguardo lá. Se por acaso não nos encontrarmos por aqui mesmo, ficamos de nos encontrar por lá. Eu espero vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do material que nós reservamos para a nossa Sexta-feira Santa. Thank you. Thank you. E a exemplo dos demais dias, segunda, terça e quarta, e hoje já quinta-feira, nós temos o nosso momento de interiorização, o nosso momento de reflexão. Normalmente eu trago uma visão muito pessoal minha sobre a questão que nós escolhemos como a questão central a servir de interiorização, de questionamento na Semana Santa, seguindo a proposta, que é uma proposta de reflexão, de balanço, balanço de final de ciclo, de momento, para que você, num se apagar, possa renascer renovado e em outras bases, e só mesmo fazendo um balanço para que você possa avançar e se refazer em bases mais sólidas, talvez, em bases mais sensíveis, é o que esperamos. E então a nossa visão seria trazer um tema talvez que por nós apresentado, lidando com essas questões, as questões que nós escolhemos e que estão ligadas ao espírito do nosso programa e, sem dúvida, ao espírito da própria Semana Santa, da sua proposta mais interna de renovação, de crença na vida, de celebração da vida e de culto a essa vida. E nesse sentido, nós lembramos que a nossa opinião necessariamente não tem que ser uma opinião que você adote ou que você aprove. Talvez seja até uma opinião da qual você discorde. Isso é muito positivo, porque pelo menos ao refletir sobre as suas próprias convicções e se posicionar novamente em relação a elas, e já ouvindo as nossas colocações, sem dúvida você as reforça, você as relembra, você as reafirma, isso já é um renascer, é um se renovar também. Ou então você pode incorporar a visão que tinha, alguns aspectos a partir do nosso, e pode ainda fazer muito mais, que seria maravilhoso para mim, dar um retorno, nos escrever através do site www.acasadapedra.com.br, onde vocês, no menu de cima, encontram um linkzinho escrito contato, e através de lá vocês podem entrar em contato direto comigo e fazer as suas colocações. Vocês podem fazer as colocações de vocês e, para mim, pessoalmente, vai ser muito enriquecedor, porque talvez assim eu possa ampliar ou aprofundar a minha visão e modificá-la e enriquecê-la em tantos aspectos. Mas aqui no meu momento, a minha proposta é levantar a questão e ser muito franco. Lançar a minha opinião não como uma verdade, mas como uma possibilidade histórica de se verificar esse assunto e de se pensar esse assunto e de se posicionar perante essa questão. E já que falamos de sensibilidade, falamos de relação com a natureza e falamos de que a natureza e a sensibilidade são algo que se aprende, o respeito a elas e que se educa, então nós percorremos todos esses caminhos e a relação que estabelecemos com a natureza em nós próprios, o nosso próprio corpo, o desrespeito permanente que temos para com ele, que isso é uma coisa já cultural do nosso momento histórico, algo a se repensar, e a educação tem um papel muito importante nisso, nós também levantamos uma questão que é indiscutível, que é a violência, o culto à violência. Eu fico assim surpreso e chocado em ver que todos os fins de semana nós temos na programação da televisão, e especialmente da televisão paga, que hoje já é universal, todos praticamente estão tendo acesso à TV paga, você não encontra um filme que não seja de violência. Eu fico simplesmente chocado, eu já estou cansado, eu mudo de canal e desligo, porque é cansativo, já chega a realidade diária dos jornais, do cotidiano, de tudo aquilo que você vê acontecendo a todos os instantes. Primeiro que eu já acho uma violência, o indivíduo que passa com o seu carro num som altíssimo, agredindo os indivíduos que estão à sua volta, que não estão querendo ouvir naquela altura e nem aquela música. Como que você se bota no direito de impor ao outro, fazendo do seu espaço algo muito maior que se impõe e se obriga em cima do próximo? Não existe menor preocupação de você se colocar no lugar do outro. Tudo isso é uma questão de sensibilidade, tudo isso é uma questão de empatia, de se colocar lá e falar, isso me incomoda, será que o outro quer ouvir a minha música? E as pessoas, como você brinca, né, são muito espaçosas, elas invadem o espaço dos outros e acham que as suas razões são muito mais válidas do que a dos outros. Assim como eu mato as outras pessoas, e essa é a violência de hoje em dia, todo mundo se vê no direito de tirar a vida do próximo como se isso fosse nada. E isso daí é mostrado na televisão, nos filmes e em todos os espaços e no noticiário com tamanha banalidade, no meio da propaganda de sanduíche, de maionese, e você consome tudo isso como um pedaço da vida. Eu sei que a violência sempre existiu, que os crimes tanto existiram, mas eu acho que esse culto, essa paixão por essas questões, antes também as obras de arte também traziam, os filmes antigos também traziam, os filmes de bandido e mocinho, de cowboy, também traziam a violência, a morte, mas nossa, não existia o requinte que tem hoje de mostrar a ferida, o sangue explodindo, estourando, os jogos todos infantis mostrando inclusive que você vende para as crianças hoje um jogo onde você vê o cérebro, tem um joguinho que é das gangues do Rio de Janeiro, uma coisa assim, um jogo que se vende internacionalmente, não sei bem o nome, onde o indivíduo estoura o miolo, o cérebro do seu oponente lá, eu não sei, e você ainda fica como um favelado traficante lutando contra a polícia, e você mata a polícia. É uma coisa assim louca, eu não entendo, e quando um mata o outro, não importa quem, ainda aparece o cérebro voando e pedaços de... Eu fico me perguntando como que você apresenta isso para a juventude como uma coisa saudável. Eu não entendo, eu não sei, eu não sou a favor de censura, não. Mas eu sou a favor de uma educação para que as pessoas se horrorizem com isso. Eu não quero ver cérebro nenhum, eu não quero ver nada. Eu fico chocado com essas questões, acho que há um erro nosso em educação. Eu sei que toda a minha fala é polêmica, que eu vou encontrar muita oposição, inclusive oposição ferrenha por parte de psicólogos que acham que a violência nos filmes e em tudo mais, isso daí não promove absolutamente nada, que pode ser até muito boa para catarse e seja o que for. Mas eu não sei, eu tenho aqui minhas dúvidas e também sei que existem também psicólogos que são de uma corrente oposta. Então eu não quero fechar a questão, eu só acho que é uma questão que não dá para se deixar passar. É preciso se questionar muito bem se não estamos construindo uma sociedade armada. Primeiro, uma coisa é fato. Eu mesmo, quando trabalhava aqui numa escola como professor, numa escola aqui da prefeitura da cidade de Varginha, trabalhei um tempo também no ensino médio, e eu pude constatar, porque aconteceu num determinado período, e isso hoje acontece ainda pior. Lembrem daquelas crianças que iam armadas e que ainda vão para as escolas e que atiram nos outros. Recentemente tivemos um caso no Rio de Janeiro terrível. E eu me lembro que aconteceu isso e a mídia divulgou em detalhes, mostrando todas as coisas. E no dia seguinte começou uma síndrome na escola que a diretora, junto com a ajuda dos professores, tinha que verificar e revistar todos os alunos. Eles não iam com revólver, mas eles já iam com pedra, já iam com pedaços de pau, tudo que tinham acesso. Então, eu não sei, eu fico muito preocupado. Eu me lembro também uma reportagem da Globo ensinando, quando começaram a surgir os sequestros relâmpago, essa reportagem da Globo mostrava em detalhes como fazer um sequestro, como ele era feito, como você poderia fazer, assim como a internet ensina como fazer uma bomba caseira. Então, eu me pergunto o que passa pela cabeça das pessoas. Eu não sou a favor de censura e não acho que se deva censurar essas coisas, mas eu acho que nós precisamos educar as pessoas para uma outra visão. Nós temos que mostrar o horror que é se tirar uma vida. Temos que dar importância. Nós matamos a vida em tudo mais, então eles também vão matar a vida em nós, porque somos vida. Então colhemos esse horror. Se coloque no papel de um pai que vê o seu filho sendo morto por uma bala perdida nesses conflitos de gangue de rua. Ou nas torcidas, como aconteceu recentemente, como acontece no mundo inteiro, isso não é exclusivo de São Paulo ou do Rio de Janeiro, das torcidas de futebol, em nome de um esporte você mata pessoas. Isso é coisa de louco. O que, que é isso, meu Deus do céu? Até que ponto o ser humano chega? Isso é uma síndrome que está quase que epidêmica. Isso já acontecia, continua acontecendo. Agora, o fato de que sempre foi assim não quer dizer que precise continuar sendo e ainda crescendo. É hora de se pensar e repensar o que somos. Então, eu sou um indivíduo que levanta uma bandeira assim. Eu sei que isso já caiu de moda, não se deve ter mais ideais, que agora não se busca mais nada. Então, eu não sei, mas eu levanto ainda assim uma bandeira, enquanto educador, enquanto pessoa, de centralidade da vida. E essa proposta está ligada, sim, àquela nossa proposta inicial de nos preocuparmos com a natureza, que é vida, que é a vida que somos. Centralidade da vida, em primeiro lugar a vida, depois tudo mais. A gente já tem uma proposta que em nome do dinheiro matamos a vida, a partir daí já temos uma anomalia, porque não há dinheiro sem vida. Então, em primeiro lugar, a vida, e depois tudo mais, inclusive o dinheiro. Não estou aqui propondo nada contra o dinheiro, mas um dinheiro que dignifique e ainda faça a vida melhor. E uma vida de fato, e não a vida material, mas a vida vivida, a vida que se preza, a vida nossa e a vida do próximo. E por isso que fica aqui essa reflexão, com uma reflexão profunda para a nossa Semana Santa. Questão de Sensibilidade de hoje, trazendo uma programação especial com música de Johann Sebastian Bach para a Semana Santa. Thank you. E a nossa horinha vai chegando ao fim. Em primeiro lugar, a você, meu ouvinte amigo, minha ouvinte amiga, foi um prazer ter a sua companhia durante a Semana Santa. Espero que vocês tenham apreciado e tenham gostado daquilo que escolhemos para vocês especialmente. E eu prometo que a semana que vem teremos algo novo já, com uma nova proposta. Mas fica aqui um lembrete. Amanhã, sexta-feira, talvez o nosso programa não vá ao ar. E se isso acontecer, lembre que ele está gravado, aguardando você, lá naquele endereço www.acasadapedra.com.br. Mas seja como for, uma sexta-feira de muita reflexão, de muito amor, de muita sensibilidade, principalmente com abertura para um espírito de renovação. Que tanto o sábado que virá, que é o sábado de Aleluia, e o domingo de Páscoa, sejam motivos de um momento novo na sua vida, no seu dia a dia, com mais alegria, com mais carinho, com maior sensibilidade, com maiores realizações, mas realizações não só no sentido material, mas principalmente no sentido sensível. Um grande abraço, Renato. Renato Tavolieri Filho.